Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derruba, posso cair. Novamente vou me levantar. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derruba, posso cair. Novamente vou me levantar. Grandes aflições de gente pequena, com comissões de maldade, mas eu tenho pena. Precisava sofrer pra se realizar, e não pode crer quando a alegria presenciar desejo que é do próximo. Isso é impróprio, gente sem vida e sem estilo próprio. Mas a inveja é sua crença, seu negócio. Se parta, compra uma alma pelo consórcio. Vai, pensa, planeja e manipular. Fazer aquele sair pra entrar no lugar. Engraçado, é sempre bonito por fora. Vem embalagem, só mau cheiro brota e tenta. Aos escolhidos, Deus abençoa. Nenhuma alma penada vem amaldiçoa. O brilho que eu tenho aqui é só meu. Antes eu vim, foi ele que me deu. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. A quem leva a vida a fazer maldade, meus pêsames. Continuo na bondade, mas não se esqueça. Tudo que vai e volta são laços fracos que vem e se solta. Não vá pensando que a vida é isso, aparência. Roupas, namorado, capricho. Comece a plantar o que quer colher. Comece a traçar o que quer viver. O universo trabalha. É invencível, o destino chega. É infalível, tu vai tentar nadar contra a corrente, mas com você não vai ser diferente. O que você deseja, pode jogar. Se tu for bom, bons ventos vão soprar. Viva muito, mas não espere. Assim que a porta se abrir, se entregue. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. Enquanto a chuva cai, ela corre. Eu penso nas pessoas abaixo dela. Continuo a viver. Não tem hora, a água não vai fazer uma aquarela. Uns pensam a natureza cuidar de Deus. Outros em crescer, energia nuclear. Aí, irmão, a ideia primitiva, soma ganância radioativa. Um país que quer ser como Europa, finge ser ao receber uma copa. Mas prefere coibir ao invés dos problemas. Eles suprir, uns conformam porque a vida não é justa. Mas falta gente pra fazer justiça. No dia a dia fazer o certo não custa. E a consciência daqueles artistas. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. Eu vou buscar, vou seguir, com força chego lá, sou de Deus. Só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar. Sou de Deus, só ele pode me parar. Pode vir, vem tentar, ameaça, me derrubar. Posso cair, novamente vou me levantar.